Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. De volta, depois de um tempo de paragem, para retomarmos então esta nossa caminhada até ao presente ano. E o presente ano já será, neste caso, 2013. Mas, por agora, ficamos no ano de 1964. O ano em que... É verdade. O ano em que Portugal estreou no festival Eurovisão da Canção. Foi em Copenhaga, esse festival que não deixou memória para Portugal, ou melhor, deixou memórias más. António Calvário haveria de contar que o português, neste caso, ou seja, a apresentação portuguesa, foi assobiada, foi quase que, não teria expulsa do palco, mas seria essa a vontade de muita gente. Aliás, durante o espetáculo, durante o festival Eurovisão da Canção, um certo indivíduo invadiu o palco com um cartaz que dizia "Boicotem Franco e Salazar". Rapidamente o homem foi retirado, como é lógico, mas enfim, a verdade é que estavam todos de acordo com ele e, muito bem por culpa disso, Portugal teve uma apresentação, digamos, para esquecer. Foram 0 votos para Portugal. Digamos que Portugal tinha uma diferença da Espanha, é que Portugal estava na guerra colonial, Espanha não, e portanto, apesar de tudo, Espanha estava mais bem vista do que Portugal, e até acabaria por ganhar um festival nessa mesma década de 60, portanto ainda antes do falecimento de Francisco Franco. Mas isto já são outras histórias, outras conversas. O que importa mesmo neste festival é que não há, tal como em 56, nenhum registro vídeo completo. Isto porque supostamente terá havido um incêndio na DR, a televisão república, aliás, a televisão pública da Dinamarca, e a fita deste festival perdeu-se. Como era a única televisão que tinha gravado este festival do princípio ao fim, foi portanto então a única, era a única, aliás, que tinha a cópia deste festival. Esse incêndio fez com que ela se perdesse em definitivo. Bom, não há registro, não há registros de vídeo, mas há registro da pontuação, que era algo que não havia em 56. E, portanto, vamos conhecer as 6 músicas que melhor se posicionaram nesse festival. Uma delas, e sem grande surpresa, aliás, sem surpresa nenhuma, é a música que vence esse festival e ficou para a história, a música de Gigliola Cinquetti. Ela trouxe-nos o tema, em 1964, Non ho l'età, ou seja, Não tenho idade. Uma música lindíssima e que muito encantou o público presente e também os que estavam a assistir. Encantou por 2 motivos, porque, enfim, é um tema bonito, e convenhamos que é um tema bonito, foi muito bem interpretado, e também uma outra questão, que é a idade. Ela era uma jovem muito simples, tinha apenas 16 anos e, enfim, acabaria depois mais tarde por se tornar um rosto pouco familiarizado com a Eurovisão. De todas as formas, ela ganhava então com 49 pontos. Uma diferença enorme para o segundo lugar, que foi uma música que representou, aliás, que se fez representar pelo Reino Unido, a música de Matt Monroe, I Love the Little Things, a música que representou tão o Reino Unido e que ficou nesta fantástica posição, segundo lugar, com, imagino, 17 pontos. Ou seja, uma diferença de quase 30 pontos, aliás, de mais 30 pontos para o segundo classificado. Foi, portanto, uma vitória indiscutível da canção italiana. Nós precisávamos ouvir então estas duas músicas nestas Histórias da Eurovisão e daqui a pouco conto-vos mais algumas coisas sobre este nono festival, este novo evento realizado pela European Broadcasting Union. Non ho l'età,

de regresso a este nosso Histórias da Eurovisão. E então agora com mais algumas curiosidades. Neste caso duas, e são as últimas que tenho para si hoje. A primeira é o facto deste festival ser realizado a 21 de Março. E eu reparar os estimados ouvintes que gradualmente o festival foi adiantando a data da realização. Atualmente é em maio, por várias razões. Uma delas é porque muitas televisões europeias transmitiam jogos de futebol importantes, não é? E embora, claro, a Eurovisão tivesse que estar primeiro, a verdade é que perdiam concorrência para outras estações. Os jogos de futebol começaram a ser jogos de futebol e não só, e outros grandes acontecimentos passaram a ser uma realidade, e então, a pouco e pouco, a Eurovisão foi passando para mais tarde. Aliás, isso já havia acontecido no ano passado, creio, há 2 anos, no ano passado, quando se realizou na Alemanha, à conta do final em Gelsenkirchen da Liga Europa, houve então um adiamento, aliás, um reajustamento, não sei se já não recordo se foi um adiamento, mas foi um reajustamento do festival. Eu até acho que foi uma antecipação, não é? De todas as formas, tem-se adiantado cada vez mais este festival, e agora estamos em maio, não é? Quando se vai então realizar este certame. Mas por cá? Por cá diziam então que... por cá pelo programa, não é? Diziam então que a França ficou... Aliás, o Mónaco ficou pela primeira vez melhor posicionado do que a França. É verdade, as duas forças, digamos, igualaram-se já no festival passado. E precisamente então este ano, de 64, o Mónaco a passar à frente, ainda que por apenas um ponto, a passar à frente então a França. O tema que vamos ouvir, cantado pelo Mónaco, neste caso por Rumor, é um tema, aliás, por Rumor, é um tema que dá pelo nome de O Son de Passé. Estava aqui a verificar o nome para não me enganar com os dois nomes das músicas francesas. O Son de Passé, como se chama então a música de Rumor, dizia eu, que é uma música mais... Enfim, é uma música diferente das anteriores. E que tem também a ver um bocadinho com o novo estilo que se está a aproximar da música francesa. Há que recordar que o Mónaco, apesar de tudo, é um principado. Não é um país independente de todo. É um principado francês. E que sofre também as suas influências. Mas diziam então que a música francesa ficou no quarto lugar por apenas um ponto. O tema Le Chant de Malheurie, de Rachel, ficou então no quarto lugar com apenas 14 pontos. Portanto, estão aqui a ver, para do segundo para o quarto lugar há uma diferença de 3 pontos, enquanto que para o segundo há uma diferença de 32. Vejam a diferença. Vamos ouvir então estes dois temas: o Son de Passé, de Rumor, com 15 pontos, e em terceiro lugar representou o Mónaco. E em 1964, o quarto lugar, com 14 pontos, a música francesa, cantada por Rachel, e que dá pelo nome de Le Chant de Malheurie. Daqui a pouco vamos conhecer os dois últimos temas deste festival, deste Histórias da Eurovisão de hoje, aqui na Rádio Interweb. Où sont-elles passées, celles qui m'ont fait croire à la belle histoire du fruit défendu? Que de temps passé dans l'attente vaine d'étreintes incertaines, que de temps perdu. Le cœur débordant de tant de tendresse, par mes maladresses, garder son tourment. Dans la rue, tendrement, elle prenait ma main. Seule à seule, gravement, elle disait demain. J'y pense aujourd'hui, pourtant, moi je... je souris du temps passé. À quoi, à cette histoire, où sont-elles passées, celles qui m'ont fait croire à la belle histoire du fruit défendu. Mais ce temps passé qui semblait folie, que de nostalgie il m'aura valu. Car les filles alors avaient le mystère des amours premières à jamais perdues. Où sont-elles passées, celles qui m'ont fait croire à la belle histoire du fruit défendu? Tu me chantais ta chanson de l'été dans le bleu du ciel irlandais. Tu n'avais que 6 ans, moi j'étais encore une enfant. Et la nuit qui venait nous avait pris pour des amants. Toi, Mallory, tu chantais pour moi, le vent mêlait nos cheveux. Et je ne sais plus très bien pourquoi nous avons fermé les yeux. Souviens-toi, Mallory, nous avons attendu le jour en rêvant tous les deux. Je crois bien que c'était l'amour. Où est-elle, Mallory, la chanson que tu me chantais, ta chanson de l'été dans le bleu du ciel irlandais? Le soleil se couchait en jetant de l'or dans tes yeux. On jouait à s'aimer, mais pour toi ce n'était qu'un jeu. Oh Mallory, où est-il ce chant d'amour de l'été? Vers quel pays parti le vent qui l'a emporté? Ta chanson, Mallory, je la garderai pour toujours, car c'était la chanson d'un premier amour. La la la la la la la la la la la la, car c'était la chanson d'un premier amour. E estamos já, estimados ouvintes, no término desta edição do História da Eurovisão, passando agora para as últimas duas músicas. Bom, é discutível em que lugar terá ficado a França, se em quarto ou em quinto, porque os dois países empataram. A França e o Luxemburgo, todas são músicas... este ano foi muito para aquela zona, para aquela área, né? Tirando ali a Itália, e aí não. Itália, Mónaco, França, o Reino Unido talvez já não tanto, pois é mais por aí. Sim, mas ainda assim andou por aquela volta, né? Andou por ali. Diziam então que o quarto lugar é discutível, já que o Luxemburgo também ficou nesta mesma posição, com 14 pontos. O tema Dès que Printemps Revient, de Hugues Aufray, ficou então no quarto lugar, também com a França, neste caso representou o Luxemburgo e tem ou teve 14 pontos. Menos 3 teve a música que representou, neste caso, aliás, ficou em 6º lugar e que representou, dizia eu, a Áustria. A Áustria que se foi representada por Udo Jürgens, o tema Warum nur, aliás, Warum nur, Warum, ficou então no 6º lugar com, exatamente, 11 pontos. uma pontuação, direi, muito repartida entre estes 5 segundos classificados. O mesmo não se pode dizer, e mesmo depois mais para baixo, não é? Há aqui alguns países que têm 0 pontos, mas pronto, tirando isso, a pontuação foi, de forma geral, muito, muito competitiva. Destaque mesmo para o primeiro lugar, a música no Nolita, e percebe-se agora porque é que teve uma pontuação tão alta, porque de facto foi um tema que ficou mesmo para a história da música em geral. O tema no Nolita, então, de Giglio 50 em primeiro lugar, mas ficamos com estes dois. O quinto ou quarto, como queiram, o do Luxemburgo, a música de Hugues Offray, este de que Printemps la Prévière, então um tema que representou Luxemburgo com 14 pontos, ficou no quarto ou quinto lugar, em exec com a França, e no sexto a música Warum, Nur Warum, com 11 pontos, que representou então a Áustria por Udo Jürgens. E da minha parte é tudo, despeço-me com a continuação de uma ótima tarde, já de seguida chega mais uma edição de Nação Roqueira, portanto já será mais noite. Eu despeço-me, desejo a continuação então de uma ótima noite. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Fique bem, boa noite e até lá. Les filles sont jolies dès que le printemps est là. Mais les serments s'oublient dès que le printemps s'en va. Là-bas dans la prairie, j'attends toujours, mais en vain, une fille en Normandie. Dès que le printemps revient. Pense à ses yeux dès que le printemps est là. Je revois nos adieux dès que le printemps s'en va. Et son image rôde au détour de mon chemin quand les soirées se font chaudes. Dès que le printemps revient. Bien des hivers, pourtant mon cœur s'en souvient comme si c'était hier. Dès que le printemps revient. Alles vergehen. Oh, warum nur, warum bleibt gar nichts bestehen? Du gehst von mir, schaust dich nicht um. Gib mir die Antwort, warum nur, warum? Warum nur, warum? Blühen Blumen so schön, oh, wenn sie schon bald verblühen und vergehen. Ein Traum entflieht, die Stunden sind um. Bitte gib mir die Antwort, warum nur, warum? Oft höre ich dein Wort, ewig bin ich dein. Ich hab dir geglaubt, doch es war nur Schein. Warum nur, warum muss alles so sein? Oh, warum nur, warum bin ich nun so allein? Bevor du gehst, dreh einmal dich um. Warum nur? Warum?